A casa, a sua casa, a nossa casa. A informação, a comunicação, o antigo, o moderno, o sucesso e o recordar, o viver e o reviver. Assim é o Canal 1 da Antena Web. Quando o ouvinte entra em canal1.radioantenaweb.info, sabe que vai encontrar comunicação e informação em primeiro lugar. Afinal, é pelo princípio que tudo começa. canal1.radioantenaweb.info. Nós estamos aqui. Há coisas que não se explicam. Ouvem-se. Nuit Zébrée, quartas-feiras, 21 horas, Canal 1. As noites de domingo estão melhores do que nunca no Canal 1. Das 21 às 23 horas, o programa Noites de Domingo apresenta-lhe vários conteúdos, entre música, conversas, entrevistas e alguns momentos para recordar o passado presente da nossa estação. Não perca, aos domingos, um espaço único no qual o estimado ouvinte também pode participar. Noites de Domingo, aos domingos, a partir das 9 da noite, no Canal 1. Elas são rapidinhas, mas já duram há 67 anos. No Canal 1 exibimos dos novos parodiantes as Rapidinhas na Brasa. Um momento para rir com descontração e com alegria enquanto ouve no Canal 1. Rapidinhas na Brasa. Um programa a não perder de segunda a sexta, das 19h30 às 19h50, aqui no Canal 1. Mais um bom programa da Rádio Transmundial de Portugal. Olá, começa agora o programa O Som do Livro. Tudo sobre aquilo que é o livro dos livros. Nós temos estado a falar do livro do Gênesis. Aqueles que nos têm acompanhado sabem que nós hoje vamos no capítulo 18. Temos ido passo a passo olhando por este livro e tentando tirar as lições dele para o nosso dia-a-dia. São lições importantes que homens e mulheres da Bíblia, personagens extremamente devotas a Deus, seguidores de Deus, que são revelados neste livro, mas também são revelados com as suas fraquezas, não como heróis infalíveis, mas como homens e mulheres que na sua caminhada aqui na Terra procuraram estar mais próximos de Deus, como todos nós que procuramos ler a Bíblia e aplicá-la à nossa vida. Certamente é o seu caso também, por isso, se nos está a sintonizar, continue ligado connosco, porque hoje vamos falar, ou continuar a falar, de Abraão. Este homem que tem sido uma referência para as grandes religiões do mundo, Abraão é conhecido no cristianismo, no judaísmo, no islamismo, é uma referência para estas grandes religiões monoteístas. Ele é, sem dúvida, um homem de fé. Um homem que é um exemplo para nós. E hoje iremos olhar para ele no capítulo 18 e verificar um relacionamento bem próximo que ele tem com Deus. Encontramos Abraão nesta sua casa, na sua tenda, e já era tarde, diz a palavra de Deus, e se quiser abrir a sua Bíblia connosco no capítulo 18, nós vamos seguir então esta leitura e comentar estes textos ao longo deste programa. Diz assim: mais tarde o Senhor apareceu-lhe outra vez, enquanto continuava a viver nos carvalhais de Maré. E foi desta maneira. Numa tarde quente, quando estava sentado à entrada da tenda, ao erguer os olhos viu três homens que vinham em sua direção. e apressou-se a ir-lhes ao encontro, e acolhendo-os com cordialidade. Peço-vos que não continuem o caminho sem descansarem aqui um pouco à sombra desta árvore. Vou trazer-vos água para refrescarem os pés e alguma coisa que comam e vos ajuda a refazer as forças. Depois poderão prosseguir viagem. Temos aqui um texto incrível de um encontro entre Deus e o próprio Abraão, entre Deus e os anjos. E porquê é que eu digo isto? Eu já mais à frente irei esclarecer porquê é que eu digo isto, porque é que estamos a falar que é Deus que apareceu a Abraão, mais anjos. Porque o texto mais à frente esclarece esta questão. Mas antes disso, quero referir o facto de que no último capítulo nós olhámos e vimos como Deus reafirmou as suas promessas a Abraão. Aqui neste capítulo vemos que de novo, mais tarde, diz o texto, de novo apareceu Deus a Abraão. E a ideia aqui era reconfirmar mais uma vez as suas promessas. Vemos que Abraão talvez começasse a entrar numa fase em que, enfim, apesar de manter a sua fé em Deus, talvez estivesse um pouco desanimado com o facto de passarem já 23, 24 anos desde o primeiro momento que Deus chamou Abraão, desde Ur dos Caldeus, e ainda não havia sido cumprida a promessa que Deus tinha dito, que dele faria uma grande nação, que a sua descendência seria abençoada. Abraão ainda não tinha tido tal filho da promessa. E após este tempo todo, talvez ele começasse a duvidar. E houve necessidade, então, de Deus vir, no capítulo 17, verificamos isso, que Deus veio e confirmou a sua promessa 3 vezes naquele capítulo. E agora, de novo, Deus aparece a Abraão e reconfirma essa mesma promessa, não só a ele, como à sua esposa. Podemos ver também aqui neste logo início de capítulo a atitude deste homem. Quem era de facto Abraão? Abraão era um homem hospitaleiro. Não sei se nesta parte aqui do texto Abraão já estava consciente de que era Deus que lhe tinha aparecido. Provavelmente não. É bem provável que ele não tivesse se apercebido que estes 3 homens que vinham ao seu encontro eram de facto enviados de Deus. Diz só que ele ergueu os olhos e viu 3 homens que vinham na sua direção. E apressou-se em ir-lhes ao encontro. Vemos esta atitude de Abraão, um homem preocupado em servir os outros, em servir os visitantes, as pessoas que passam. E isto é uma marca que talvez o povo português aprendeu com Abraão, não sei. Mas, sem dúvida alguma, é uma marca que o nosso povo começa a perder. Com alguma tristeza minha, verificamos que a hospitalidade que caracterizava tanto o povo português começa cada vez mais a desaparecer de entre nós. Há ainda povoações do interior de Portugal que, sem dúvida alguma, mantêm esta característica de receber bem os visitantes. Ainda me lembro de algumas viagens que tenho feito pelo interior do nosso país. Sem dúvida há que saudar esses portugueses que moram em ainda localidades às vezes afastadas das grandes cidades, que mantêm esta tradição tão viva de acolher bem aqueles que visitam. E às vezes nas viagens que eu tenho feito há sempre o acolhimento de sentarmos, convivermos com essas pessoas que moram em aldeias, algumas delas bem solitárias, mas que as pessoas ainda guardam esta atitude de preservar a hospitalidade, de guardar este bom hábito de acolher bem aqueles que são visitas. Abraão tinha esta atitude. Ele viu estas visitas chegarem, não sabia exatamente quem eram. Para ele eram 3 homens que iam de viagem, não sabia para onde. E apressou-se a ir ao encontro deles e com muita cordialidade, com muita hospitalidade, recebeu então estas pessoas. Eu creio que nós, como portugueses, necessitamos de recuperar esta arte perdida, esta arte de acolher bem aqueles que nos visitam. O nosso país era conhecido internacionalmente pelo acolhimento que o povo português costuma fazer aos estrangeiros. E eu creio que numa Europa como a nossa, em que cada vez se discute mais questões de imigração, questões de deslocação de pessoas de um país para o outro de uma forma livre, a entrada na Europa vinda de outros continentes, de cidadãos de outros continentes, deve fazer com que o povo português possa dar o seu contributo, visto sermos um povo reconhecidamente hospitaleiro. E isso é uma característica que eu não gostaria nada de ver desaparecer da nossa população. Ainda somos pessoas capazes de receber bem aqueles que pouco conhecemos. É verdade que a criminalidade, a delinquência e outros fatores têm feito com que tínhamos que ter algumas cautelas, algumas reservas. No entanto, mesmo assim, eu creio que é necessário nós mantermos aquilo que é bom, não deixarmos esfriar este sentido de hospitalidade, esta preocupação com os outros, não só porque é um traço da nossa cultura, mas acima de tudo porque é algo que vem na Bíblia. As próprias Escrituras, o próprio Deus, pede de nós que sejamos como Abraão, hospitaleiros. A Bíblia diz em vários textos, e eu vou só citar alguns, que deveríamos ser assim como Abraão. Diz um texto, por exemplo, se quiser tomar nota, em Hebreus capítulo 13, verso 2, diz assim: não deixem nunca de se amar com amor de irmãos. Não se esqueçam da hospitalidade, porque foi assim que alguns hospedaram anjos sem o saber. Eu creio que este texto aqui em Hebreus não diz que está a falar concretamente de Abraão, mas eu creio que refere-se exatamente a este episódio que nós estamos a ler aqui neste dia. Refere-se a alguém que recebeu anjos em sua casa sem dar conta. Simplesmente pensava que eram viajantes e, por causa de exercerem hospitalidade, serem pessoas que recebem bem os outros, então puderam receber, inclusive, anjos, e não só anjos, mas o próprio Senhor. Vemos ainda em 1 Pedro capítulo 4, verso 9, a palavra de Deus aqui é mais enfática, não é só uma sugestão que faz, mas diz: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Ou seja, é uma ordem, o sede aqui está no imperativo, e penso que todos nós que somos cristãos, que nos identificamos com Jesus Cristo, deveríamos exercer esta hospitalidade. Eu creio que esta marca do povo português surge muito daí, do facto de termos uma base na nossa sociedade que é cristã, uma base que surge dos valores bíblicos, de recebermos bem os outros, de pormos em prática o amor para com aqueles que nós não conhecemos, não sabemos de onde vêm, e de uma forma desinteressada querermos ajudar aqueles que estão fora da sua cultura, fora da sua terra, e recebendo bem assim essas pessoas. É uma marca que eu creio que nós, como portugueses, deveríamos influenciar outros povos na Europa. Estamos inseridos na comunidade europeia e esta marca, que tem sido tão bonita no nosso povo, deveria trespassar para as outras culturas, que muitas vezes são renitentes em receber outros povos, são mais frias em lidar com outros povos, com visitantes de outras nações. Eu acho que nós, como portugueses, temos algo a ensinar àqueles que se relacionam de uma forma mais fria com as outras culturas e com os outros povos. Algo também que nós deveríamos ensinar sobre as questões raciais, étnicas, também éticas, de como receber pessoas vindas de fora, como influenciar essas pessoas também que vêm de fora e como cuidar delas. Isto é um valor nosso, do povo de Portugal, mas também é um valor bíblico que deve ser reaprendido. É uma arte que se está a perder, que necessita ser recuperada seriamente nas nossas cidades, nas nossas vilas, nas nossas aldeias, sem receios de ser de facto um povo hospitaleiro. Avançando um pouco mais na nossa reflexão deste dia, do nosso programa, vamos verificar esta característica em Abraão. Ele é muito distinto do seu sobrinho Ló, que vem a seguir no capítulo 19. Verificamos que este sobrinho afastou-se completamente dos valores que Abraão lhe tinha dado. No entanto, neste particular de receber cordialmente aqueles que visitam, ele ainda manteve essa mesma marca. No entanto, deixou-se influenciar bastante pelo contexto da cidade onde ele morava, em Sodoma, e isso veio a ser uma desgraça para ele, assim como para a sua família. Nós iremos ver isso no próximo programa, no capítulo 19. No entanto, aqui vemos que Abraão teve o cuidado de refrescar os pés. As viagens naquela altura não se faziam nem de avião, nem de carro, nem de comboio. Era a pé, ou de camelo, ou de cavalo. E estes viajantes, não sabemos quantos quilómetros eles viajaram, ou para onde, de onde vinham e para onde iam. O próprio Abraão não sabia, mas o facto é que normalmente as viagens eram feitas a pé e havia vários dias em que eles caminhavam e era necessário, era hábito também naquelas paragens, que quando se recebia uma visita, então se lavava os pés a estas pessoas, dava-lhes água para eles refrescarem os pés. E Abraão teve esse cuidado com estes viajantes, dando-lhes água para os pés, preparando-lhes uns bolos ou pão para eles comerem, dando-lhes também carne, matando o melhor do seu gado, dando-lhes manteiga, queijo, leite. Então ele preparou, de facto, um banquete para estes viajantes, que ele não sabia quem eram, e não sabia muito bem o propósito pelo qual eles passavam ali na sua terra. No entanto, estes viajantes eram viajantes especiais, e eu creio que no diálogo que eles encetaram a seguir com Abraão, ele ficou consciente de quem eram estes viajantes. Vemos no verso 9 o seguinte: eles perguntaram-lhe, onde é que está Sara, a tua mulher? E na tenda respondeu, e o Senhor disse-lhe, fica sabendo que para o ano que vem, dar-vos-ei a ti e a Sara um filho. Sara estava a ouvir à entrada da tenda, por detrás dele. Abraão e Sara eram ambos já bastante idosos, e Sara até havia já há muito tempo que tinha cessado o costume das mulheres, que tinha passado o tempo em que podia ter filhos. Por isso, começou a rir-se para consigo e a pensar, o quê? Uma mulher da minha idade poder ainda ter a alegria de lhe nascer um menino? Tanto mais com um marido já tão velho como o meu. Mas o Senhor disse a Abraão, porquê que Sara se riu? Porque é ela que está a pensar que uma mulher como ela já não pode ter filhos. Para Deus haverá alguma coisa que seja muito difícil de fazer? Não te esqueças, portanto, de que no próximo ano, tal como disse, Sara há de ter um filho. Vemos aqui esta atitude de Sara bem diferente da atitude de Abraão. Apesar de ambos terem sorrido, rido desta situação, no sentido não de falta de fé, mas no sentido de ser algo tão impossível que, se acontecesse, de facto seria uma alegria para eles isso se realizar. Ou, pelo menos, pensarem, é algo impossível de acontecer, mas, mesmo assim, depositamos a nossa fé em Deus, porque Ele é Todo-Poderoso. E Deus reafirma isso, dizendo, será que haverá alguma coisa demasiado difícil para Deus fazer? É exatamente esta pergunta que Deus está a responder. Quando Sara ri, quando Abraão, no capítulo 17, verso 17, também tem a mesma atitude de rir diante desta afirmação de Deus, de que eles, os dois, Abraão e Sara, e não qualquer outras pessoas, iriam receber a promessa que Deus havia dado. Um filho de Abraão através de Sara. Isto era algo, de facto, impossível aos olhos humanos. Era impossível que uma mulher que foi toda a vida estéril aos 90 anos conceber, assim como também um homem já com 100 anos ter um filho. Certamente seria um feito inédito, seria algo extremamente difícil de acontecer. E como Deus age para além daquilo que é natural, Deus pode realizar feitos deste tipo. Foi Deus quem criou o homem, Deus que fez todo aquilo que o homem é, em termos físicos, emocionais, e por isso Ele pode, sem dúvida alguma, transformar aquilo que Ele próprio criou. A dificuldade é que muitas vezes nós temos algumas limitações em aceitar que Deus age para além do que é comum, para além do que é normal. É verdade que a maior parte das vezes Deus age no dia-a-dia de uma forma comum, mas acontecem esses milagres pela vida fora. Mas são exatamente milagres porque não são comuns. Se fossem comuns, deixariam de ser milagres. E o que acontece aqui é exatamente isso. Abraão recebe mais uma vez da parte de Deus a promessa de que ele e Sara haveriam de ter um filho. E agora Sara ouve esta notícia em primeira mão e por isso ela ri desta situação, achando que seria praticamente impossível isso acontecer. No entanto, a fé de Abraão e Sara são inquestionáveis e vemos isso referido no livro de Romanos e eu gostaria de ler isso convosco agora mesmo. Se quiser, então, abra comigo no livro de Romanos, capítulo 4, e vamos ver no verso 18 em diante. Portanto, quando Deus disse a Abraão que teria muitos descendentes, tornando-se pai de muitas nações, Abraão creu em Deus, ainda que tal promessa lhe parecesse impossível. E porque a sua fé se manteve firme, não se preocupou com o facto de estar demasiado velho para vir a ser o pai com 100 anos de idade. e de que Sara, sua mulher, com 90 anos, também estava já fora da idade de ter filhos. Mas Abraão nunca duvidou. Ele acreditava em Deus e a sua fé se fortaleceu até. E pôde assim louvar a Deus por essa bênção, ainda antes de ela se concretizar. Ele estava certíssimo de que Deus era poderoso para cumprir tudo o que tinha prometido, e em razão de sua fé, Deus considerou-o justificado. Vemos por este texto da Bíblia em Romanos, capítulo 4, que fala exatamente deste episódio de Abraão e Sara, como, apesar de acharem impossível isso acontecer, eles mantiveram-se firmes e confiantes de que as promessas de Deus iriam se cumprir. Eles não sabiam como isso iria acontecer. Eles não sabiam exatamente a forma que Deus iria usar para revitalizar o organismo de Sara e de Abraão para que isso acontecesse. Mas eles confiaram na promessa de Deus. E essa promessa cumpriu-se exatamente um ano depois. Nós vemos aí, voltando ao nosso livro do Gênesis, capítulo 18, vemos como Abraão continuou a agir de uma forma cordial, hospitaleira, com estes homens que vieram de longe. Ele apercebeu-se que estes homens eram mais do que homens. Eram dois anjos de Deus e era o próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala destas aparições de Jesus no Velho Testamento, ao qual os eruditos da Bíblia chamam de cristofanias. O próprio Deus, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sabemos pela Bíblia que ele não aparece a ninguém. Mas sabemos também que Jesus é a manifestação da Trindade encarnada. O Evangelho de São João diz isso, que o Verbo de Deus, o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E sabemos também que no Velho Testamento, quando aparece a presença do Senhor, então isso está relacionado com a pessoa de Jesus Cristo, porque é o elemento da Trindade que aparece de forma física à humanidade. Vemos isso no Gênesis 18, 22, que os homens, como diz o texto, dirigiram-se em direção a Sodoma, mas Abraão continua ainda na presença do Senhor. Depois vemos em Gênesis 19, 1, os dois anjos chegaram nessa tarde a Sodoma. Ou seja, eram três homens que estavam com Abraão, dois deles eram anjos que chegaram a Sodoma e a presença de Deus ficou então com Abraão. Portanto, este terceiro elemento era a própria presença do Senhor, era o próprio Jesus Cristo que ficou com Abraão. E aqui verificamos então a presença de Jesus convivendo com Abraão. Isto é algo importante para cada um de nós que quer caminhar com Cristo, quer caminhar com o próprio Deus. Ele prometeu que não nos deixaria órfãos, não nos abandonaria. A sua presença estaria para sempre connosco através do Espírito Santo que ele havia de enviar. E essa é a promessa que nós temos de Deus para nós hoje, cristãos do século XXI. Que o próprio Deus está connosco, a sua presença não nos abandona a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele, deixamos que Ele conduza o nosso ser, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. A promessa de Deus é que o próprio Espírito de Deus habitaria connosco. Vemos este Abraão, neste dia, como um homem hospitaleiro, alguém com uma marca bem distinta e sabe receber aqueles que vêm de fora. Penso que isto é algo que a nós portugueses toca de perto e não deveríamos perder esta visão da vida, esta maneira de estar na sociedade. Vimos também que Abraão e Sara foram homens de fé, aplicando na sua vivência as promessas que Deus tinha dado. No próximo programa nós iremos continuar a analisar o que estes dois anjos foram fazer a Sodoma. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde.